Hoje, o convite da conversa é sobre o amor de Deus. E é um tema que nos faz sentir pequenos e grandes ao mesmo tempo. Quando a gente fecha os olhos e tem uma respiração profunda, eu queria mais uma vez que a gente tivesse essa consciência do ar, respirar, se vocês puderem fazer mais uma vez comigo. Enche o pulmão e solta lentamente. Quando esse ar entra, ele dilata, ele acolhe, ele oxigena, ele não pede a conta bancária, o sobrenome, o que tu fez hoje ou o que não fez, se perdoou ou se não perdoou. Esse ar abundante, invisível, e que nos faz tão bem, como se fosse a prova de Deus. É algo que nos permeia e talvez nós, pela tensão, às vezes a gente não consegue nem respirar direito, né? Não que o ar não esteja, mas a narina às vezes tem alguma coisa que não dá passagem. Às vezes o músculo mesmo, a tensão, nos deixa rígido. O ar está aí, o amor está aí. Só que a gente não consegue absorver ele. Pelas nossas limitações está tudo bem. Eu creio que o amor de Deus seja um pouco sobre isso. Sobre esse ar que a gente respira. Mas quando eu penso em amor, o que é ele, né? O ar foi uma analogia. É um sentimento que inspira poetas, artistas, músicos, filósofos, religiosos. Ele está nas poesias, nas músicas, né? Tudo. O amor, ele inspira a alma humana. E ele traz todo um... Daí nós precisamos distinguir esse sentimento tão nobre das nossas emoções primárias. Na psicologia, eles trazem as emoções de todos nós, seres humanos, aqui no corpo, né, encarnados, como gatilhos, como situações que vêm de fora e nos provocam uma emoção, que é diferente do sentimento. A alegria, então, vê alguma coisa e aquilo te deixa alegre. Ou com medo. Eles trazem 5 emoções primárias. Paulo Ekman, é um estudioso, fez aquele filme Divertidamente, que é as emoções humanas. E daí ele traz a alegria, o medo, a raiva, o nojo e a tristeza. 5 emoções básicas que a gente tem desde que nasce, nossa primeira infância. E essas 5 emoções são provocadas por situações. Eu vi uma, sei, um bicho, alguma coisa meio gosmenta aqui na folha, eu senti nojo. Aquilo é uma reação. A alegria é uma reação de um estímulo que vem de fora. Já o sentimento, num nível mais apurado, é uma escolha. E o amor está na categoria do sentimento. Então, se você escolhe amar, mesmo que tenha todas essas sensações de medo, de raiva, de tristeza, ainda é amor, mas é um amor construído, desenvolvido, complexo. É algo que diariamente você... Eu amo a minha profissão. Às vezes eu dá uma raiva. Eu continuo amando ela. É uma escolha minha. Eu desenvolvo esse amor, nutro esse amor, porque ele é mais complexo, ele vai envolver todas essas emoções. Então, às vezes, a gente confunde. E é bom ter isso, porque é uma construção que a alma vai se calcificando nessa decisão de amar. O amor dos pais, imagino que seja algo mais próximo do amor divino. Os pais são humanos, erram, têm tristeza, medo, todas as emoções. Causam isso nos filhos também. Mas eles têm um pigmento, uma essência daquele amor incondicional. Próximo de Deus. Acho que é um amor bem pertinho. Mesmo assim, se ele tiver calcificado numa posse, numa vaidade, numa projeção, ele é delicado também. Mãe e pai têm um amor grande, mas ainda assim, se for contaminado por emoções e não tiver uma escolha de purificar esse amor cada vez mais, um amor que liberta, que flui. Certa vez, quando a Joana tinha 6 anos, na véspera do Dia das Mães, e a gente está quase nessa data, eu disse para ela à noite, coloquei ela para dormir, eu disse, ai filha, obrigada por ser tua mãe, eu me sinto honrada, né? Talvez não tenha falado com essas palavras, mas eu disse, obrigada filha por poder ser tua mãe. Ela disse, mãe, então, tu não é minha mãe. Eu disse, como assim? Pai, eu já tinha ouvido, né? Ah, questionamento do pai, mas como eu não sou tua mãe? Ela, pois é, deixa eu te explicar. Sabe quando eu brinco de boneca? Que eu pego a boneca e eu dou mamar e eu boto a cobertinha na boneca? Deus te deu eu como boneca para te brincar de ser mãe. Mas na verdade, tu não é minha mãe. E de fato, nós aqui preenchemos esse papel nesse amor forte de ser mãe, de ser pai. Mas ainda assim não é o amor do verdadeiro Pai Celestial, de Deus. E Deus no pai ou na mãe, em algo muito maior do que nós. É um amor, não sei se eu consigo comparar com alguma coisa. É o ar. É abundante, nos mantém vivo, mas que ele não tem apego, ele não tem rótulo, não tem condição. Você pode se apoiar, se aconchegar nele a hora que você quiser. Errou? Não tem problema. O amor de Deus vai acolher. Li também, classificando amores, sobre o amor líquido. Já ouviram falar dessa expressão? É um estudioso que trouxe o amor para a atualidade, né? Questionando os relacionamentos que hoje são tão rápidos, não são mais mantidos ao longo do tempo. Eles são líquidos. Segundo esse autor, psicólogo, ele diz que o amor é uma conveniência nas relações atuais. Por isso que ele é tão rápido. Me relaciono com uma pessoa, amo ela, mas até que ela é interessante para mim. Até que ela me mantenha alegre e feliz, tá bom. Deu alguma coisa ruim? Opa, vou trocar. E daí esse amor líquido, ele escorrega, né? Não é uma decisão constante. É só um gatilho, quase que voltando para o primeiro patamar, que é da emoção. Ele é ligado a coisas que tá bom, então te amo. Não tá legal? Vou para a próxima. E nós estamos aqui para evoluir. E nós estamos aqui para nos relacionar. Como filhos, como casal, como pai e mãe, como tudo, como colegas de trabalho, como espiritualidade numa casa espírita. Amo o centro espírita, mas algumas coisas aqui me dá medo, outras me dá raiva, outras me dá tristeza. E por isso eu não vou cultivar esse amor nessa espiritualidade? O amor é uma escolha. E nós precisamos fazer essa escolha diariamente e construir ela nas nossas relações, mantendo-as, apesar dos pesares. A prova é essa, para que a gente melhore. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz o resumo. O amor resume a doutrina de Jesus, porque é um sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso. No início, o homem não tem senão instintos. Mais avançado, tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor do sentimento vulgar, mas este sol interior que condensa e reúne com fogo ardente todas as aspirações de todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais, as diferenças. Feliz aquele que ama com amplo amor os seus irmãos. Que lindo isso! Esse é o amor de Deus. É um amor sem distinção, sem separação. É um amor que une, que agrega, que abraça. Sem rótulo nenhum. Tem um conto filosófico que diz que o amor de Deus é um líquido, não um amor líquido, um néctar tão precioso feito pela divindade que nenhum ser humano consegue tê-lo. Mas os seres humanos, como cálices, conseguem conter esse amor. E à medida que cada cálice, cada jarro, for se esculpindo, for se forjando, ele consegue uma dose maior de amor de Deus. Esse líquido divino e precioso, que não é feito por nós, que é algo muito superior, só consegue ficar nesse recipiente se ele for forjado, construído, treinado, burilado, com boas escolhas, com bons pensamentos. Caso contrário, ele racha e a gente perde todo esse líquido precioso. Então que possamos nós polir nosso cálice com boas ações, que a gente possa escolher amar, independente das situações que a vida nos traga, da relação que a gente está. Que o amor seja a nossa escolha todos os dias. Que ao final a gente possa guardar uma boa porção de amor dentro de nós.